da escuridão. De repente foi me acontecer. Me roubou o sono e a solidão. Me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão. Veio louca pra me enlouquecer. Faz arder, me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é. E eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sonho e a solidão. Me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão. Veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, nesse fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar. Eu encontro de novo.